amor, por que você me deixou? Por que você me abandonou? Eu te amo, volte, volte, por favor. MeusCDs.com. Quero te falar uma história, amigo. O que está acontecendo comigo? Estou amando uma mulher que faz de mim o que bem quer. Me deixa amarrado, em casa trancado. Me bota a coleira e põe pra dormir. Me faz um carinho com todo jeitinho. E ainda fala que eu sou corninho. Ô linda, não demore lá no cabaré. Volte mais cedo, que eu estou te esperando. Gostoso é viver te amando. Ô linda, não demore lá no cabaré. Volte mais cedo, que eu estou te esperando. Gostoso é viver te amando. Confesso que estou apaixonado. Vivo sofrendo esta ilusão. Você é meu remédio para curar a minha paixão. Mas você é meu remédio para curar a minha paixão. MeusCDs.com. Me deixa amarrado, em casa trancado. Me bota a coleira e põe pra dormir. Me faz um carinho com todo jeitinho. E ainda fala que eu sou corninho. Ô linda, não demore lá no cabaré. Volte mais cedo, que eu estou te esperando. Gostoso é viver te amando. Ô linda, não demore lá no cabaré. Volte mais cedo, que eu estou te esperando. Gostoso é viver te amando. Confesso que estou apaixonado. Vivo sofrendo esta ilusão. Você é meu remédio para curar a minha paixão. Mas você é meu remédio para curar a minha paixão. Você é meu remédio para curar a minha paixão. Mas você é meu remédio para curar a minha paixão.